desatino, erro, delírio, desvario, delírio, imaginação, sonho. Explosão. Estouro, detonação, manifestação, súbita, clamor, grito, alegria. Descuido, desleixo, negligente, incauto, acaso, inesperado, súbito. Sentimento, sinceridade, afeição, ódio, mágoa, pesar, opinião, pêsames, parabéns. Sensação, impressão, pressentimento, palpite, emoção, comoção, abalo. Paixão, afeto, atração, ardor, fanatismo, mania, sofrimento, tormento, parcialidade, injustiça. Reparo, em seguida disparo. Falo do que eu quero, sem estudo nem preparo. Prefiro sacar tudo de repente do estalo, do que ficar quieto no canto, que de repente eu até canto melhor que falo. Tomar perdido hoje não é raro, dependendo da medida, que nem bala perdida após disparo. Por isso é que eu me ligo no faro. Um faro eu vivo que eu não vejo, eu vejo no que eu disparo. Depois paro e reparo com o faro, na guimba de cigarro amassadinha ali no canto do ralo. Culpado do meu pigarro, culpado do meu escarro, quando eu torço no Flamengo, ou até dando veneno no Pentagalo. Geralmente eu rio pra gente de mente aberta. Gente quando mente, geralmente mente aberta. Gente que é barata, fortalece até na reza. Adoro a gentileza, mas odeio gentileza. Thank you. Aí.